Passeando em minha mente, vou tentando me encontrar. Já são 5 da manhã, eu preciso descansar. Mas eu tenho uma batalha que eu preciso escrever. Inventar algo engraçado para alguém querer me ver. Ganhar alguns trocados para te fazer sorrir. Talvez com esse dinheiro eu consiga dormir. Mas a vida vai passando e é difícil de entender o que é sonho, o que é trabalho, o que a gente nasceu pra ser. 9 da manhã, você sabe como é. Encontrar uma maneira para me manter em pé. Ideias no papel e um gosto de café. O dia tá tão bonito que eu queria dar um rolê. Mas o tempo é curto, o sonho é grande. A cada dia ele fica um pouquinho mais distante. E quando chega aquela hora em que eu penso em desistir, eu lembro daquele rap que eu vou fazer pra você rir. Eu vou fazer pra você rir. Da noite, alguns textos escritos. Ela chega em casa, tudo fica colorido. E o controle do PlayStation vira o do Netflix. Com a única pessoa que me tira da Matrix. O seu dia foi legal, o meu foi mais ou menos. Como a gente se incomoda com problemas tão pequenos. Com ela do meu lado, eu não vejo o tempo passar. Já são 5 da manhã e eu preciso descansar. Porque eu tenho uma batalha que eu preciso escrever. Inventar algo engraçado para alguém querer me ver. Porque eu tenho uma batalha que eu preciso escrever. Inventar algo engraçado para alguém querer me ver. Será que alguém vai querer ver?